Sr. Presidente, estamos ao lado da Câmara Municipal para continuarmos a trabalhar em prol das famílias e das populações e empresas afetadas. Assumimos responsabilidades públicas e políticas de apoio às vítimas do 15 de outubro. Exige arcabouço para lidar com todos estes problemas. Esta é uma solução de exceção, nunca antes vivida por anteriores autarcas. Vivemos um tempo histórico único. Todos temos que saber lidar com algumas críticas mal intencionadas e com a linguagem, algumas vezes, bem própria, apresentada nos debates da rua e, acrescento, até na própria Assembleia, que foi o caso há pouco a que assistimos. Foi de uma falta de... Eu não digo educação, mas acho que foi uma falta de cortesia para todos os níveis. E falta de cortesia é essa que, infelizmente, nas últimas semanas temos vindo a sofrer. Sr. Presidente da Câmara Municipal, professor José Carlos Alexandrino, conte connosco. Por mais que alguns tentem, não conseguem apagar o trabalho que foi feito por todos. Câmara Municipal, juntas de freguesia, população, voluntários, bombeiros, proteção civil, associações, etc., etc.